Dilmas aqui. Um 3365 e um 349. 365, 349, obrigado mesmo. Xerém 6142, controle. Prossiga. Anote, por gentileza, as frequências do centro. Prossiga. 12545, 13365, 1349 e 1345. 12545, 3365, 349 e 1345. Obrigado, boa tarde. Decolou aos 20, chame o controle em 1208. 208, já tem 327. Corre 3549, não viu? Passando o externo, vai passar o externo. São 3190, torre 1895. 1895 com a torre, tá 3190. Yankee Uniforme, chame Centro Recife, frequência 13395, alterno 251. 3395251, Whisky Uniforme. É aqui em Livre pouso na 17, 110 graus, 079. Tu escuta passando 2500 pés. Confirma o nível autorizado para Ilhéus. 240. Meia 327, confirma o nível autorizado para Ilhéus. 240. 90, número 2 para 10, chame final normal com trem baixo travado. Camarada, final normal vai estar travado, 3190. Tiro com percebe? Oxané 6327, confirma nível autorizado para Ilhéus. Confirmo como recebe o 240. 2407. Autorizado 180 graus de backtrack, confirmando a procedência. Acionar frequência livre. Observe viatura Follum, se houver. Trip 5491 no check trem, autorizado pouso 100 graus 069. Autorizado pouso, 5491. 7. Prossiga. Velocidade de voo 200 como final. Aguarde a autorização do centro. Aguarda. Bloqueio do externo, baixar travado visual com a pista, tá 3190. Bono 273 aqui. Externo, baixado e travado visual com a pista, tá 3190. Gente avistada, aguarda autorização de pouso. Quilo Romeu, acho que autorizado farol da barra, oh, desculpa, corredor cheia, via farol da barra. Boa tarde. Trip 5491 no solo 24, liberou a direita, solo 121-19. 219, trip 5491. Trip 5491 liberou, a pista trip 5491. Tá livre o pouso pro Tata 3190, tá? Autorizado pouso 100 grau 069. Autorizado pouso 90, Tata 3190. Salvador, é o voo 333.30. Solo Salvador, 5549. Bom, manda 333, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera. Ah, mantém. Torre 3549, não conseguiu contato com o solo 219. Salvador 3549, não consigo contato com o solo 219. 1211 então, 121 decima 1. Também não conseguiu, senhor. Ah, pode tentar de novo, 121 decima 1. Eu me, acabei me equivocando, é 1211. Ok. Tá 3190, no solo 26, libera direita, solo 219. 1211 com o solo, liberando a direita, 3190. Bono 333, ali mantém, 1-0. Lima tem 1-0, 333. Aqui no centro? Guarde transferência, 6327. Guarde. Está autorizado decolar quando alinhado, 100 grau 079. Ali decola 333. Boa tarde, João 013, Policero 10, pronto. Vitor Tena 260. 288-260, graças. Aqui nós temos 013, Vitor. Receptor, gol no meio, 1-2. 02, complete final ILS, torre 11895. 1895, obrigado. Decolou os 28, chama controle em 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Controle muito bom, agora 333, passa 1300 para o 380, perfil da Tael. 333, suba o 380, saída da Tael, vigilante. 7333, 380. Tarde, gol no 612, passando de SR, embaixo da vaga. No 612, chame final normal, agora de pista livre. Aguardando. Salvador, boa tarde, 3-3-4. Vai, chama 0, gol 0, 0. Charger 3-5-4. 3-5-4, chegada a Mari, desça para 050. Controle, está mantendo. Ok, nós perdemos contato com o Recife. No momento estamos mantendo a sua 085. Senhor autorizado, agradeço. Nós temos uma formação pesada próximo a Mari aqui, juntamente com o perfil da chegada. Está livre de desvio, se tiver condições, vou ETAP. Ok, então livre de desvio. Então, a prova de ETAP está presente, está 3514. Muito obrigado aí pela colaboração. Eu faço uma malha aqui, tem uma formação. Gente. 612, cheque o trem autorizado, pouso, 1089. Pedro, pouso, 612. Litoral, chame a torre, 1895, quilômetro elástico. Salvador, boa tarde, Mata Franco, Kilo, Romeu Rocha. Kilo, Romeu Rocha, chame final, pista 35. Parada final da 35. Eu no 2, no solo 3-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, obrigado. Controle Salvador, 1-2-7-3. 1-2-7-3, prossiga. Está em desvio à esquerda, 20 milhas, prolongou 1-9-5. Ele autorizado o desvio à esquerda. Após o desvio, vou e pelo. Pode vir, vou e pelo, vou 1-2-7-3. Gol na meia, 1-2, levou. Gol na meia, 1-2, como me recebe? Alívio 5, testado 5. Sim, taxi via Alfa, Anza Juliette, chamação em 1-2-1, décima 1. Alfa, Aricasta Juliette, 2-1, gol na pena 2. Sim, de grata. Siga em frente, siga. Quanto desça para 3.000, ajuste 1.010. 3.000, 1.010, rota 3514. Gente, está autorizado, porém fique atento ao reboque da mesma. na final, da 35 Kilo Romeo Oscar. Livre pouso na 35, 1 centena 089, Kilo Romeo Oscar. Livre pouso pro Oscar. Livre pouso, Kilo Romeo Oscar, pista 35. Livre pouso pro Kilo Romeo Oscar. Salvador é o 35219, boa tarde, informação Whisky, 1180 para a vitória da conquista. O Trip chama sala em 121-19, como me recebe? Você recebe áudio claro, está chamando 121-19, 5219. Sim, perdão, chama sala em 121-19. 211. Autorizado de chegada a Bonf, dê se mantenha 4 mil pés, ajuste 1010. Autorizado, o anda presente para o TAN 35 no 4. Negativo, mantenha pro ADTAP, pós ETAP completa a chegada a Mari, está livre descida para 2000, ajuste 1010. Ok, 2000, 1010, seguindo o perfil então, 35 no 4. Uno 273, reduz a velocidade 200 nós. 200 reduzindo agora 273. Uno 273, vetor sequenciamento, curva à direita, vai na proa 240. A proa está limitada pela magnética 120 de cima. Sobremodulou. Uno 273, controle. A proa 240. Afirmativo, está livre descida até 3000, ajuste 1010. Livre descida até 3000 com 1010, Uno 273. Gol 10 no 3, chame o centro, frequência 13395, antena 1251. 273, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Quieta 200, limitado pelo lock, Bono 273. Para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 130. Esquerda 130 para interceptar o localizador, Gol no 273. Livre descida até 2000, Gol no 273. Livre descida até 2000, Gol no 273. Atualizando, boa tarde, Gol no 02. Tem informação aí, está passando 210 para o 170. No 026, chegada a Bonf, desse mantém a 050. Na Bonf, 050. Campa Vista 35 no 470. Complete final ILS, torre 11895, tá 35 no 4. 1895, uma boa tarde, até daqui a pouco. Boa. Ô, Torre Salvador, boa noite. É o TAM 35 no 4, estabilizou o Campa Vista. Boa tarde, chame passando cima com o trem embaixo travado. TAM 35 no 4. Cortaremos. Pronto. Decola à direita, sem ir até o final, decolagem imediata, à direita. Afirmo, 4206. Ingresse então à direita e decole com vento de 090 graus, 07 nós, azul 4206. À direita da sala, 4206. Reduza para a velocidade de aproximação, segue a banda da TAM 5 milhas à frente. Reduzindo agora, 273. Vem para a torre. É o Gol no 055, onde está? No 055, mantém o ponto de espera. Mantém. Baixou, travou, aguardando a autorização e a decolagem do azul, está 35 no 4. Uno 601, desça para 2000 pés, ajuste 10, 11. Uno 273, 3 milhas para o externo, complete final ILS, torre 11895. Salvador, boa tarde, Uno 273, está 2 milhas e meia do externo, baixando travado. Continue a aproximação, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Contaremos Simbra, baixado travado. Tá 3594, autorizado pouso, 100 graus, 079. Livre pouso na 10, tá 3594. Azul 4206, decolou os 44, chama o controle. Ok, chama o controle agora, o 4206, obrigado, até a próxima. Carro baixado travado, agora 273. Aguarde autorização de pouso. Controle Salvador, azul 4206. 206, suba ao 350, sai da PUC. 350, sai da PUC. 4206. Gran 35 no 4, no solo 45, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Rivrou chamando agora 1219 até 35 no 4, boa. Paulo Salvador, muito boa noite, até 35 no 4, livrou aqui. Até 35 no 4, boa noite, como me recebe? 5/5. Gente, continua hoje. O táxi via Alfa, Anjos Juliette, chama solo em 121 no decimal 1. Via Alfa e Juliette, da Juliette, confirma para 35 no 4. Antes da Juliette, chamará o solo em 121 no decimal 1. 121 antes da Juliette, até 35 no 4. Todos, cabeceiro 1-0, agora 2-3. Bruno 055, Arlin, mantenha no zero. Arlin, mantenha no zero, 055. Salvador, muito boa tarde, até 3217 no ponto de espera, pronto. Boa tarde, mantenha o ponto de espera, até 3217. Mantenha o TAN 3217. Bruno 273, no solo 47, libere a direita, solo 121, decimal 9. Bruno 055, autorizado decolar, 100 grau 07. Liga acionar, chama o ponto de táxi de decolagem. Charlie Alfa Tango. É 01, não está efetuando desvio? Tomando proa para interceptar o localizador. Está aí a 2 milhas à direita do eixo da estar. Se tiver condições, vou ir na proa 130 para interceptar o lock e ponto estabilizado. Aqui 130 graus. Gol no meia, correção gol no 026, desça para 2000, ajuste 1011, conforme localizador. Solo Salvador, gol no 273. Agora, Gonaldo 73. 1055, decolou os 49, chama o controle. Eu vou 1055, boa tarde. Salvador, Gonaldo 273. 1273, adiante. Negativo contato com o solo 215. Chame 121 no decimal 1. 21 no decimal 1, Gonaldo 273. Gol no 055, decolou os 49, chama o controle. Sete, previsão para decolagem, o 5-4. Mais 4 minutos para o TAN 3217. Ok, vamos aguardar. 2-1895. 1895, chamou aí. 95, confere? Confere, 1895. 91. Controle, boa tarde, gol 1055. 1055, boa tarde, suba ao 360, saída da árvore. Ah, boa, no 360, boa tarde, vou 1055. Azul 4206, achando o centro Recife, frequência 133, decimal 65, alterne 134, decimal 9. Ok, Recife agora 13365, alterne 349, 4206, batalha. Boa. Gol no 026, autorizado ILS XR em forma estabilizada. Formado estabilizado. Tô informou não, radar não. É apenas aumento na demanda de tráfego na região de Brasília. Tá ok então, muito obrigado, aguardando. Tá? 3217. Gol no 601? Positivo, na final embaixo travado. Autorizado pouso, 100 grau, 09 nosso. Demativo. Revistando o Boeing 737 da Gol na final. Opa, visual com o mesmo, TAN 3217. Assim que o mesmo passar sua frente, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0, TAN 3217. Posso passar dentro do Boeing na final, vai alinhar e manter a 1-0, TAN 3217. Livre táxi, chame no ponto de espera da cabeceira 17 para decolar. Charlie Alpha Tango. Mantenha o seu tráfego à vista. Inicialmente, prossiga até o ponto de espera da 17. Agora, Charlie Alpha Tango, livre decolagem com proa Nordeste. Vento 100 grau, 08 nós. No 601, no solo 54, libere a direita, solo 121, decimal 9. Decolou 5-4, proa Nordeste, chame o controle em 120, decimal 8, Papa Romeu, Charlie Alpha Tango, até o regresso. 120, decimal 8, 0, grato, até o regresso. Mane, questão, chame a torre em 118, decimal 95. 295, boa, até mais. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Charlie Alpha Tango, decolou da 97 com proa Nordeste. CGL em busca vida. O Charlie Alpha Tango, mantém-se condições visuais, 1011 ajuste, aí prosseguir direto para o destino. Autorizado, prosseguir CGL em busca vida, tá bom? Sem contato com a Recife, ambos os CGL estão com forte apito. Tente 1288, alterna 1260. Eu vou tentar o 260, que é o 1288, eu também já tentei. Pode ter contato também. Salvador, gol no 026, estabilizado na final do LS da 10. Ciente, continua a aproximação, cheque o trem, aguarde a autorização de pouso. Bem checado. Aguarde a autorização de pouso. Valeu. 150, chama centro 1288, alterna 260. Luna 055 ao controle. Luna 055, prossegue, senhor. Chamar Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1288-260, boa tarde, bom trabalho. Decolou 5-6, chame o controle em 1-20-8. 208, uma boa tarde. Também é de pouso? 1026 da Gol, autorizado pouso. 100-099, se o trem. Bem checado, Gol 1026, autorizado pouso 10. Sim. 360 Arbor, tá 3217. Em 1-2-1 decima 1 de novo, mantém a posição e chame o solo em 1-2-1 decima 1. Agora 1-2-1-1, porque do 1-2-1 nosso estava bom antes. É, positivo, nós estamos testando para restabelecer 1-2-1-9. Por enquanto estamos operando em 1-2-1 decima 1. Azul 5185, autorizado alinhar e manter. Alinha e manter em 55. Estabilidade Guarelé, pode apresente? Autorizado. Grato. Gol 1026 no solo 58, libere a direita, solo 121, décimo 9. Direita 29, né? Olá, boa noite, Gol 026, livrando 50. Boa noite, 026, na escuta. Fala, Gol 026. Azul 5185, autorizado decolar, 090 graus, 079. E decolagem, 50. São Salvador, Gol 956, ponto de espera da 10, pronto. Após o azul, ali mantém 10. Após o azul, ali mantém pistão 10, Gol 956. Gol 903 ao solo. 219. 219 da trip no, na escuta do solo. 1219. 06 da Gol na escuta do solo. Solo Gol 9083329. No 026, mantenha a posição antes da Juliette. No 806, na escuta do solo Salvador. Trip 5219 agora para puxa e acionamento. Pátio 3 autorizado, Trip Chantax. Sempre. 1755 na escuta do solo. 3629 na escuta do solo Salvador. 1219 no 755. 925 da Gol na escuta do solo. O que é 175? 925. 1219, por gentileza. De voo 340. Chame o centro, agora frequência 1288, alterna 1260. Restrita 340 e agora vai chamar 288-260, TAM 32-17, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 5185 está na Arbor Elefa, senhor. Azul 5185, suba ao 340, vigilante. 340-5185. 3-43-9083, Livre Táxi. Vai seguir o aeronave da Ocean, né, no pátio principal. Ponte espera via Índia, 1895, 1011, tem uma boa viagem, 903. 1895, segue o Ocean, né? Para o táxi 6201, 1, 2, 4 horas, barulho. 6201, à direita, ponte espera 1895, 1011, tem uma boa viagem. 1895, até daqui a pouco. 3629 no 1, aguarda para puxa acionamento. Gol 1026, observe a aeronave da Gol, após o Gol, ingressa Juliette, 612 ao portão. No 567, pronto para cópia. Salvador, boa noite, jogou 9567 com a informação Whisky, posição 8. Está pronto para cópia? Está pronto para cópia, gol 1567. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, peso Lua 17, pista 1-0, curva direita, saída Argot, transição elétrica, controle 120-8, transponder 5432, gol 1567. Autorizado Brasília, 360, decola 210, curva direita, arpa elefa, a rota conforme, 208 ao controle, 5432 ao transponder, gol, 1567. Para o táxi, 5219, 49 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. 5219 até a saída do Pátio 3. Até a saída do Pátio 3. Copiou o gol, 1567, colega? Seu gol no 567, copiou? Prossiga. Então, copiou a informação que foi cotejada, senhor, da nossa autorização? Está correto, portão 8, chame pronto. Chama lá. Quem modulou na 1211? 1201, posso esperar pronto. Tem? Ali não tem, 1201. Vai seguir a aeronave da Gol, 5219, ponto de espera via Índia, 1895, 1011, 5219. Sim, 5219. Solo da 3897, autorização Guarulhos com o Wilson. Guarda-costa, 1011. Aguardar 1011. 629, vai coordenar com a equipe de solo. Após o trip, a retaguarda está livre. Inicial push no 1, chame tanto. 3629. Não é por nada não, mas tinha um colega subindo ali do lado, tava atrapalhando bastante a folia, viu? Colega do lado não foi possível copiar. É, parece um assovio aí de fundo, alguém assobiando, tava atrapalhando bem a folia aí, porque tava ficando muito inteligível a sua frequência. Gente. Valeu, valeu. Alguma previsão dessa taxiway entre a Índia e a Juliette ficar pronto? Nenhuma. Que absurdo, vamos fazer outro relatório, já fizemos vários, vamos fazer mais um então. Vamos lá, né, gente, obrigado. Professor. 5185, voe inicialmente a Elefa. Abriu Elefa, 585. Paulo, tem alguma previsão para autorização do 3897? Agora, tá autorizado Guarulhos 340, peso Luna 6, visto 90, curva direita, da Eoleda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5437, tan 3897. Autorizado Guarulhos 340, via peso Luna 6, decolada 10, curva direita, da Eoleda Bridge, 208 no controle, 5437, transponda 3897. Portão 5, chame pronto. Bora. Salvador, gol 1925. Pushback acionamento no pátio 3. Pátio 3, autorizado, 1925, chame táxi. Autorizado, chamar ataque, gol 1925. O 08, chame o controle, eu chamei R6201. 208, obrigado, até daqui a pouco. 85, chame o centro Recife na frequência 1288 ao centro 260. 288-260, boa. Controle, boa tarde, 6201. 6201, suba ao nível 360, saída da El. 360, possibilidade de voar direto da El. Autorizado voar direto da El. Aqui para pushback acionamento ao pátio 3. Ah, positivo, é 121 decimal 1. Afirma, 121 decimal 1, chamou e não obteve resposta. Vou tentar mais uma vez, já retorno. Ah, tá, perdão então. 1219, porque mudamos para 1219. 1219, então, 97, 1219. Salvo Salvador, gol 1806 para pushback acionamento no pátio 3. 1806 no pátio 3. Coordene com a equipe de solo, eu tenho um gol na posição 8 do pátio 3 que já está autorizado a puxar. Se tiver condições de fazer simultâneo com o mesmo, está autorizado. Se não tiver, vai ser o número 2. Estamos bem longe aqui, na, acho que na posição 2, está em coordenação, é, puxar simultâneo. Boa noite, Arthur. Salvador, boa noite. Altena 3567, Index Ray, por gentileza, autorização Brasília. Boa noite, 3567, aguarda a cópia, milhão, só um instante. Boa noite, 3567. Ah, umas 30, 40 milhas. Gente, copiado. Desvio, fui Aracaju, gol noite 56. Pode desvio Aracaju, noite 56. 219. Táxi à direita, ponto de espera 1895, 1011, tem uma boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 1011, obrigado. Então 3567, cópia. 3567 para cópia. Salvador, Brasília, 360-2197, pista 10, curva direita, saída aro, boa transição Alefa. Controle 120-18, transponder 5172, TAM 3567. Autorizado, Brasília 360, decola da 10, curva direita, saída arbore Alefa, 12080, controle após a decolagem, 5172 o transponder, TAM 3567. Portão 3, chame pronto, 3567. 3 para posicionamento vai chamar, 3567. Está livre desvio à esquerda, forme a proa e por quantas milhas o desvio? Afirmativo, meu amigo, proa 185, 40 milhas. Bem recuperado. Trema 201, após o desvio, caso de falha de concentro, voo e bridge. Afirmativo, caso de falha após desvios, bridge. Salvador, boa noite, 56. Prossiga. Tem contato nas duas frequências. A linha e mantém 5219. Solo Gol 9806 para o TAC, PLB 128, 2 horas de autonomia, Operando Salvador. 806, a aeronave da Gol que está à frente ou atrás? Na retaguarda, está atrás. Sim, está, aguarde para o início táxi. Aguarda. Solo Salvador Gol 9925 para o táxi, 142 a bordo, com 3 horas e 56 de autonomia, alternando Campinas. Táxi está autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1011. Recebeu o táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame torre 1895, agora 1011, Gol 1925. 1806 vai seguir o Boeing da companhia até o ponto de espera. Lá vai chamar a torre 1895, ajustado 1091. Saiu o Boeing da companhia, no ponto de espera 1895, 1091, 1806. 1201. 201, chame agora o centro na frequência 1288, alterna 1260. 1260, primária? Corrija a primária vai ser 13395, ok? 3395, alterna 260, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o papapá Lima Mike Fox. Papapá Lima Mike Fox, boa tarde, prossiga. Copia, Galeão? Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peso Luno 0, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5425 e o controle em 120.8. Mike Fox, troque o código para 0160, ok? 0160 e aguardando aí para os cruzamentos da final da 10. Está no setor Nordeste, aguardando para cruzamento, disputado pela cabeceira 17, aguardando o Lima Mike Fox. Salvador, 3894. 3894, desça para 2000, ajuste 1011, Tavone, tá? Confirme. Já Afirmativo, tá vindo desvios, agora tá voando na planta de TAP. Afirmativo, desça para atitude de 2.000 milhões de ajuste. 2.000 milhões, pode voar na planta de Duna, tá presente? Sonho de voar na proa 065 para interceptar o localizador? Ah, afirmativo, esquerda 065, descendo 2.3844. Fox, correção Lima, Mike Fox, seu controle? Afirmativo, na escuta, norte da torre. E foi feita notificação de voo? Afirmativo. Ok, chame agora a torre na frequência 11895 para os cruzamentos. 295, Fox. Salvador, boa tarde, Lima, Mike Fox, setor norte da torre para cruzamento. Vai, qual setor que vai prosseguir após o cruzamento? Centro litoral, Pituba. Sim, se livre cruzamento, repórter livrando o eixo aí da 110. Repórter livrando o eixo da 110, tá via vertical da cabeceira 17 pro cruzamento, primeiramente foca. Pode prosseguir cruzamento, tô visual. O trip 5299 da coloca 17, controle 208, bom voo. 208, até volta. Controle Salvador, trip 5219, boa tarde, decolou na Arbor. 219, suba nível 180, saída da Arbor. 180 na Arbor, 5219. O Lima Mike Fox, se ao cruzar, a tua visual já cruzou, transfira controle novamente 20.8, morro. Livrando isso, 208, grato. Corre. Salvador, boa tarde, gol no 95, pode chegar a pronto. Solo, gol no 567 para pushback de afanato. Confirme que isso está o puxa estacionamento? Esse é o gol no 567. O 567, aguarde para puxa estacionamento. Aguardando, tem uma previsão? 5 minutos. Tá bom. Controle Salvador, o gol 9083. Prossiga. Autoriza a prova de alerta? Autorizado, alerta. Obrigado. Olha, o Lima Mike Fox retornando a sua escuta após cruzamento. Sim, prossiga pelo litoral, pós direto, Mundo Paz, o Lima Mike Fox. Afirmativo, é Salvador 3, Terra Índia, Charlie X-Ray, com o TGL, após segue para o LC, vai reportar na decolagem, por favor. Ok, informe então visual com o local de pouso. Botará. A bordo, Campinas, 3 horas e 25. Autorizado e a parte.